624. Xaia 6224, linha decola da 10, vento 090 graus com 1 no 1 no máximo. Entra no decola 10, Xaia 6224. Salvador, Mike Bravo Romeu informa que já cumpriu o reboque e encontra-se na posição 14. Obrigado e uma boa noite. Gente, então, Mike Bravo Romeu, boa noite. 6224, decolado aos 34, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle de Aracaju, de Salvador, Xaneia 6224. Xaneia 6224, sobe e mantém nível 190, vigilância radar. 190, vigilância, pode voar Puca ou Jambo? Livre. Vai voar Jambo então, 6224. Vou Aracaju. Aracaju, grato. Passo 235, chamo centro Recife, frequência no 3325, alterno 251. Nove centro Recife, 1-3325, alterno 251. 3325, até mais. Controle, Salvador Abjad, 576, informação Alfa, cruza o 210 para o 1-5-0, restrito. Controle, TAP, possível? Abjad, 576, sua identificação. Chegada à mar e daí se mantém o 050. Já se mantém o 050, pode ir para o ITAP, dá presente? Utilizado ITAP. Autorizado estado, 7 por 6. Bruno 076, sonho identificação, chegada à Mari, desse mantém o 060. Comandante Schneider, 224, solicita nível final 170. Prezado. Ato. Então 9908, chame o solo para COP 121, décimo 9. Então 9908, o solo, ajuste no 097, perdões por estar agrupado, está sendo atualizado o Martins. O senhor está pronto para a COP? Cruzado, Salvador Guarulhos, vieram Pesolu 16, nível de voo 320. Saída da El Leda, após Leda direto Bridge, onde Interceptor ouvia, após autorizado conforme a rota. Decola pista 10 com primeira curva à direita, transponder 5067 e o controle Salvador 120, decimal 8. Total 9908 apenas corrigindo a saída da El Leda, após Leda Bridge, ok? Bridge. Da El Leda Bridge é a aerovia Upper Zulu 16. Regimento correto autorizado, pushback, acionamento em protax. Total 9908. 957 no 6, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7, após SAP, Duna, final, pista no 0, reposta estabilizada. Descendo para 2000, reposta era estabilizado no 0, 1 no 7, web 57 no 6. No 076, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 7. 3.000 no 0 no 7, 1 no 0 7 6. Xené 6224, chama Centro Recife, 12685, alterno 2545. Via pátio principal, Índia, no ponto de espera, pista 10, torre 118.95, ajustando 10, 18, total 9908. 08, a linha decola da 10, vento 090 graus, 489. Objeto 57 no meia, complete sinal, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. Letrado 5, obrigado. 1076, número 2, na aproximação, vento a 2000 pés, autorizada final no 0. Número 2, 2000, autorizado procedimento no 076. Sal 9908, decolado aos 49, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Assinando externo, baixado e travado, é AD 57 na meia. 57 no meia, livre, pouso na 10, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 8. 0 no 8, livre, pouso, AD 57 na meia. Possível da presente para a direita. Autorizado para a direita. Obrigado. Complete final, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o gol 1076, baixou e travou visual. Boa noite, gol 1076, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando o 1076. 7-1-6, solo 5-3, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, obrigado. Salvador, RJ 57 no meia, boa noite, prossegue táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição meia dúzia. Atento ao sinalizador quando lá. Com 8-9, altímetro no 0 no 8. Livre pouso no 0, baixou e travou no 0 no 8, gol no 076. Paulo, 107 no meio, posicionamento é 05 do Pátio 3, certo? É, já o Ferro formou agora aqui no, no sistema, que é 05. Ok, obrigado. Boa noite, senhor. Boa noite. Solo 076, solo 55, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 1076. Salvador, boa noite. Voo no 076, livrão. Voo no 076, prossegue táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa e reporta antes da Juliette, voo no 076. 9908, Centro Recife, 1251-13325. Porão 076, prossegue Juliette, portão 03. Juliette, quadro 03, porão 076. É o Gol 1076, pode mandar o balizador aqui pra gente? Gente, eu vou informar a Fera, ok? Ok, nesse exato momento, balizar aqui pra gente, obrigado.